Sheffield. Bem-vindos a mais um Tweep View. Eu sou o Dante. Eu sou o Magari, bro. E eu sou o Miller. Muito bem, e como eu fui escolhido o mais problemático da turma, eu vou estar hosteando esse episódio. Tá comandando essa viagem, só olha o Aue aí, ó. Essa loucura. Bom, então a gente vai falar sobre o encadernado que a Panini publicou recentemente. Quando que foi mesmo, Magari? Foi, sei lá, mês passado, tantas coisas, mil coisas, não sei. Encadernado Marvel Knights Homem-Aranha 99 problemas. Ele uma tem viagem. Tá bom, Magari, a gente já entendeu. Ele contém a história Marvel Knights Spider-Man, né, as edições 1 a 5, de publicadas de dezembro de 2013 a abril de 2014. Vamos lá então falar da. Aqui no Brasil, onde saiu? Eu acho que a gente já falou isso, Magari. Ah, para já de falou. Usar drogas, Magari. Não dá, eu li a revista. Bom, quem são os artistas da edição, Magari? Artistas? Você quer dizer quem tava lá na sala cheia de fumaça, né? Isso, essas pessoas mesmo. Sei lá, o escritor, o tal de Matt Kakati, que eu não sei falar o nome. Nem quando eu tô sóbrio, imagina quando eu tô assim. Kindity, alguma coisa assim. O desenhista é o Marco Rudi. Eu gosto do desenho desse cara, tadinho. Mas quando ele não tá sob efeito de tóxicos. Aí tem colorista, o Val Staples, ou a Val, etc, etc, e mais etc. Paulo França, né, o editor brasileiro. Assim. Isso aí. Já que o Saladino não tava mais, né, nessa época. Acho que ele teve que assumir. Ou ele, o Saladino fugiu pra não ter que editar esse negócio. o superior, tudo bem, mas tem um limite. Tudo tem um limite, tá certo. Bom, a gente começa a primeira edição com... um desenho um tanto quanto incomum, né? Pra quem está acostumado. Mas até que o desenho não é tão feio assim, não, sabe? Não, ele é assim, ele é bem estilizado, né? Mas... É, tem piores. É, Humberto. Não, a gente tá falando de desenho, pô. Ah, é verdade. Tá certo. Bom, mas a gente começa com o jovem, ou não tão jovem, Peter Parker, falando sobre, pensando sobre sua vida, né? Ele tá aí fazendo um. Tá indo atrás de um freelance, né? Problemas de grana, como sempre. Né, pra variar um pouquinho. E aí um dos trabalhos que ele vai fazer leva ele até uma casa um pouquinho estranha, né? Um pouquinho suspeita. E a casa do doutor estranho? Infelizmente não, né? Pra ele. Não deu essa sorte, né? Inclusive, falando na arte, aí podemos reparar que meio que tá levemente inspirado no Andrew Garfield, esse Peter Parker aqui, desenhado pelo... Como é o nome do cara mesmo? Marco Rudi. É, aí só lembra um pouquinho o Andrew Garfield, inclusive o cabelo, as roupas. Só faltou o skate. É, faltou o skate na mochila. Isso aí. E a hora que ele entra aí na casa, ele tem a visão de uma velha conhecida nossa. Bem velha, inclusive, né, na verdade. Que se não fala o nome, eu não iria reconhecer. É. Ela tá bem diferente. Não sei se esse é o visual dela atualmente, porque até eu ler essa revista. Ela tá morta. Que até eu ler essa revista eu tinha parado com as drogas. Atualmente essa Madame Teia tá morta, tá? Agora é uma jovenzinha aí. Ah, mas é Marvel. Uma antiga Mulher-Aranha. Marvel, quem é morto sempre aparece. Ah, é verdade. Aí tem um monte de Gwen Stacy vestido de abutre aqui. Essa parece a filha do Kraven também. Só por causa do casaco de pele, né? É, e o cabelinho curto. Mas então a gente vê a Madame Teia conversando com o Peter, né? Falando que ele vai passar por imensos perigos e inúmeras dificuldades. Cercado por um monte de crianças, parece ser meio marionetes, né? Tem a boca. Ah, eu não tinha notado marca, a boca. Uma marca meio estranha aí, falando socorro. É, não tinha reparado na marca das bocas. Pois é. Aqui eu já estava viajando. É só. E aí a gente tem uma diagramação um tanto quanto incomum, né? Na página que tem o corpo. É, toda essa. Não sei se alguém aí lê. Acho que não. Só eu não cresci. Eu leio Disney, mas o estilo de quadrinho dessas revistas aqui me lembrou aquelas histórias do Pateta, quando ele faz algum personagem famoso, tipo Pateta é Marco Polo, Pateta é Leonardo da Vinci. Esse negócio de um quadrinho só, aí tem os outros, é o personagem passando pelos quadrinhos, Mas lá é bem feito. Eu li Pateta Hércules. Então, eu tenho essa. É nesse o estilo dessa. Já tem uns anos atrás, abriu, publicou todos aqui numa coleção. Pateta faz história. Sim, eu lembro, mas não comprei, não cheguei a comprar nunca. É esse estilo, assim, de brincar com os quadrinhos. Só que lá é sem uso de drogas, porque é pra criança. É. Tem, hoje em dia tem muitos encadernados que saem de histórias de, principalmente de autores nacionais, que tem uma diagramação um tanto quanto incomum, como essa aqui, né? Bom, mas aí a gente tem a Madame Teia conversando com ele, né? Falando que ele vai ter que enfrentar, passar por 99 problemas, né? É, podemos até listar alguns dos 99 problemas. Humberto Ramos, Dan Slott. Inominável. Bom, além desses, aí vai dando zoom lá no rosto de uma das crianças e a gente vê que tem um contador no olho dela. E aí, de repente, ela explode. É, participação especial do Michael Bay aqui. É. Aí vem aparece aqui o Halloween na outra parte. Né? É quando ele tá pra quase. Ele cai num tipo de calabouço, né? Cheio de espinhos. Só que ele consegue não se ferir, só que aí tá o Halloween lá esperando por ele. Só que aí de repente começa a viagem de ácido interminável, né? Não começou ainda. Que é essa revista. Não, até então tava mais normal. Agora que o Peter inala um gás aí que o Halloween soltou nele, né? Ele começa a viajar. A gente já tava um pouco, né? Mas agora ele começa a ficar meio loucão aí, né? Ele leva uma mordida. De alguém. Depois leva outra, né? Aí a gente vê que é o Morbius, o Homem-Lobo. O Morbius e o Homem-Lobo que atacam ele, né? Mas ele revida, consegue bater nos dois, deixar os dois pelo menos desacordados. E aí ele começa a seguir por onde ele tá. Aparentemente tem uns corredores, mas ele mesmo não tá muito certo pra onde ele tá indo, tá com sentidos meio bagunçados, né? Uma coisa aqui que também podemos reparar na arte é porque sempre tem textos escondidos dentro da arte. Tipo, na página do Homem-Lobo aqui tem aqui uma porta, saída, tá? Tem uns textos espalhados entre as... Na parte lá das Gwens vestidas lá de... Socorro, nas Gwens. É, verdade. Tem as letras formando a palavra socorro tudo espalhado. Então. É, quando o Morbius tá mordendo a aranha, tem um monte de interrogação e tem Morbius, mais interrogações. Isso. Bom, mas aí ele vai seguindo por um corredor aí, enquanto ele começa a ser assombrado por algumas memórias dele, né? E aí chegando lá, num outro cômodo, ele encontra um ser um tanto quanto diferente, né? Já penso. Ele é atacado pelo monstro de Frankenstein. Que roupa é essa? Por um momento eu achei que ele tava viajando tanto que ele tava vendo o era o Kraven e ele tava vendo esse monstro, mas aí depois eu fui ver que não, né? Que não era o Kraven. Ah. Também tava aparecendo o Kraven mesmo, essa roupinha aqui. Será que esse monstro Frankenstein também tem raios mamilares? Olha, se tem, ele não usa, viu? Acho que nessa primeira edição ele tá enfrentando mais aqueles monstros das histórias antigas, tipo Frankenstein, o Homem-Lobo, o Morbius. Ou seja, o vampiro, o lobisomem. Os monstros clássicos. Esses monstros básicos. Os básicos, né? Os de sempre. Não, os que recentemente também usaram aquele comando selvagem lá, mas realmente selvagem. Só faltou o Homem-Coisa. É, esse monstro de Frankenstein, ele era um personagem bem antigo da... É, o Aranha já encontrou ele com as histórias antigas aí. Ele foi usado, acho que até mais ou menos em 2003, ele chegou a aparecer, acho que em histórias do X-Men, né? Falando com o Aranha, ele encontrou o Aranha lá nas histórias mais antigas. Uhum. O Aranha até sacaneou, coitado. Bom, mas ele consegue detonar ele de uma forma um pouquinho agressiva, né? Um pouquinho. É, arranca o braço dele fora. Mas ele fala que do jeito que ele tá, ele não pode pegar leve, né? A gente até vê aí que ele realmente as mordidas que ele levou do Morbius e do Homem-Lobo, então ele tapou com teia, né? Pra não ficar sangrando. Que página doida essa 18 aqui? A página 18. Ah, não. Total, tá. Só a 18? PC. Eu tô tentando descobrir o que é o Aranha e o que é o monstro Frankenstein aqui. Não. Ah, mas isso dá pra descobrir que tá. Mas dá mais ou menos já. É. Cadê as pernas do Homem-Aranha? Ah, tem uma ali pra cima e a outra tá tipo pra trás dele, que a gente não tá vendo. Ah, essa é a desculpa. É o ângulo, tudo uma questão de ângulo. Bom, mas aí ele continua, né, várias mensagens aí como separando os quadrinhos, né? Como se estivesse na cabeça dele, né? E aí ele é atacado de novo. Por quem que ele é atacado agora? Mr. Hyde. Mr. Hyde. Faltava ele. Aí as Mr. páginas... Hyde, eu nem consegui distinguir o Mr. Hyde nessa página. Olhei, tentei procurar ele aqui. Tá difícil. Bom, os quadrinhos... Eu estou com a versão original aqui, mas... Aí também as letras estão ao contrário, tipo? Então, é ao contrário. É, eles fizeram igual, então, original. Meu Deus, o que tá acontecendo? Por que deixaram os caras se drogarem tanto assim? Bom, mas ele continua seguindo, assombrado pelas... Por mais memórias, pelas assombrações. Assombrado pelas assombrações. Aí ele liga... Ele vai para um lugar escuro, liga a lanterna aranha dele. Sinal aranha. Ele encontra os Beatles. Ah, não. É só o Beatle. Só o Besouro. Ele encontra o Besouro amarrado a um monte de daquelas menininhas bomba lá. Que aparentemente são bonecas, né? Parece aquelas bombas do Duende que ele usava no desenho do Espetacular. E aí a gente vê um vilão, um grande vilão do Aranha, né? Grande? O Arcade aparece. Arcade. E agora que ele explica pra ele que isso é um jogo... Não é, que não é ele que tá organizando, né? Mas ele tá participando. E que ele vai ter que enfrentar 99 dos maiores inimigos dele. Que já começou, no caso. Já, né? Começou, né? Ele até diz isso. É. Eu tava tentando contar pra ver se tinha 99, mas tem uma parte aqui que... Ah, deixa pra lá. Ah, não, é. É, não. E a parte da ilha que a gente vai ver, tem vários que devia estar lá que nem aparece. Não só na ilha, na hora. Eu nem tentei. Tipo na fase final dos jogos de Beat Up. Ah, também, é verdade. Lá, tem uns gazilhões lá. Ah, deixa pra lá. Nem queria contar mesmo. E eu nem tentei contar. Eu tava muito doido que não ia dar mesmo. Mas aí o Arcade dá uma de Morpheus, né? Fala pra ele tomar uma pílula azul. Tudo fica meio 8 bits aqui. Além de ficar tudo meio 8 bits, ele começa a perder a noção do tempo, né? Porque ele já tinha tomado. Na primeira página ele já tinha tomado, mas aí depois ele lembra de ter tomado. Porque eu estou tomando, mas eu já tomei. Meu Deus do céu, onde eu tô? Porque eu tô? Quem sou eu? Onde estou? Onde vou? Aí ele é desacordado, né? Quando ele retoma a consciência, ele tá num avião junto com o Shocker, o Homem Hídrico, o Mistério e o Homem-Areia. Mas esse é o novo visual do Shocker mesmo? Então, não, né? Pelo menos nas histórias do Superior ele tava com visual antigo. Essa história aqui, pela época que saiu, eu acho que foi antes do... Se bem que é meio viagem, mas se a Madame Teia tá viva, então deve ser mais antigo. É, mas se bem que, ser. Quem sabe... É porque essa história ela é fora da... Mais é fora ou menos, tudo. É fora da... É meio difícil encaixar ela na cronologia das histórias, porque não tem como. O Peter tá jovem, tá procurando freelancer. É, não, mas pro final a gente vai ver que ele tá meio que com... Bom, a gente comenta pro mais pro final uma coisa que talvez dê um indício de mais ou menos quando é, né? Essa, é, verdade. Essa história. Bom, mas a gente termina, começa a segunda edição. Uma capa muito bacana, inclusive, né? Tipo aqueles... Boletos de avião. É, com as setinhas, tá, apontando a segurança e tal. Uhum. Movimento da poltrona. E aí a gente começa com a aranha já caindo do avião, fazendo um estilo Lost, né? Ou que é usado em várias séries hoje em dia, né? Que mostra uma coisa. Filmes também, que mostra uma coisa acontecendo que já. E aí depois ele volta pra explicar o que aconteceu, né? Então começa com ele caindo do avião, o avião todo destruído. E aí depois volta ele contando, uns 15 minutos atrás, contando o que aconteceu, né? Aí mostra os vilões. Os visuais novos deles aqui, né? O Mistério. É. Mistério com visual meio... Acho que eu já vi esse visual antes, do Mistério. Não lembro aonde. É, então, na quando ele aparece lá na história do Miles, na o Mysterion, ele apareceu na Homens-Aranha, ele tava com esse visual aqui. É. Ah, é. É o Mistério mesmo. Ultimate. Mysterion lá, ele tá. Que é o mesmo do meio meia, né? É, só que lá é um visual diferente. Uhum. Mas ele começa a sentar porrada, né, nos vilões. Inclusive os vilões aguardam pacientemente pra bater um de cada vez, né? Ah, claro, é a regra. É, são educados. Eles começam a bater, o Shocker pra lá, vem o Homem-Areia. Aí cada um ele vai lembrando de uma coisa do passado. Quando ele enfrentou o Homem-Areia, ele lembra que quando ele era criança ele gostava de brincar na areia, mas agora não gosta mais porque tem o Homem-Areia. Quando ele vai aprender a nadar lá e É, tem uns quadrinhos aqui. E quando... nessa página dupla aqui, nessa página dupla dele batendo os três, tem uns quadrinhos aqui no canto, meio nada a ver, bem esquisito aqui. É, quando ele tá enfrentando o Shocker, ele meio que tá explicando como que funciona o sentido de aranha dele. De aranha, é verdade. Ele aprendeu a identificar que cada vez que... Tipo assim, ele pensa em fazer alguma coisa, dependendo do intervalo que o sentido de aranha apita, né? O dispara, tilinta, ele percebe que não é uma boa ideia ele fazer aquilo. Então ele precisa ser. Ele aprendeu a ser cada vez mais ágil em pensar em várias coisas pra fazer e agir, né? Em seguida. É, como ele diz no quadrinho aqui, sobre o sentido de aranha, ele tilinta para as ideias ruins e faz silêncio nas boas. Justamente. E aí, mas ele consegue detonar todos, né? Primeiro o Shocker, depois o Homem-Areia, em seguida o Homem Hídrico, inclusive usando, acho que a arma do Shocker. Ele até fala que o Shocker e o Homem Hídrico atacando junto não é lá uma boa ideia. E aí... Aí, enquanto eles estão lutando, naqueles quadrinhos mais, sei lá, infantil, sei lá como fala, tem uma cena que lembra o Rock 3, do Rock e o Apollo correndo na praia, do Eye of Tiger. Tem o que parece ser o Peter com o que parece ser o Harry, ou não? Não, é o Homem-Areia. É o Homem-Areia. O cabelo de listrinha. Olha o short verde. Então, o short verde e o cabelo a la Osborn. Mas o Homem-Areia tem um cabelo de listrinha também. Não, mas aí ele cada quadrinho faz a menção ao vilão que ele tá enfrentando, né? No primeiro, tá explicando que é o Capitão Shocker, ele explica o sentido de aranha e o Shocker. Nesse é o Homem-Areia, que ele tacou, o Homem-Areia provoca ele e ele sai correndo atrás do Homem-Areia. Só que aí o Tio Ben, ou uma representação do Tio Ben, fala pra ele não fazer isso. Na hora que ele tá enfrentando o Homem Hídrico, é como se fosse o Tio Ben ensinando ele a nadar, mas ele não tá tendo muito sucesso. E aí por último ele enfrenta o Mistério, mas sem muita dificuldade, ele desacorda o Mistério e o avião tá sendo pilotado automaticamente e começa a cair. E aí ele cai no mar. Aí volta pra história. Termina mais uma edição. Termina no momento que começou essa história. Que coisa doida. Eu acho que já comentei isso. Só uma vez ou duas. Bom, a edição 3 começa com... Uma coisa que eu queria observar é sobre as páginas das edições, né? Continue, sim, não. Referente a games. É verdade. Tem aqui créditos, a primeira tinha 3, agora tem 2. Com referência a games, né? Por causa do arcade que apareceu no começo. E essa coisa é como se fosse tudo aqueles games de... Como é Betting Up, né? É, como se fossem fases, né? De um jogo. É como o arcade falou que ia ser um jogo mesmo. Como se ele estivesse passando pelas fases. É. E aí a gente vê ele no fundo do mar. Afundando. E aparentemente vai parar dentro de um submarino, né? Do nada. Inclusive aqui tá legal, né? Cada revista tem um título, né? Ou um subtítulo. Essa daqui chama Combate e tá escrito no lado do submarino, né? Esse título, e a gente tem uma dica de quais são os vilões que ele vai enfrentar, né? É. No nome. É, talvez. Bom, a hora que ele acorda, aparece uma contagem aí regressiva, ele tá com a chama Rainha, aquela lá que apareceu na Ilha Aranha, né? É, né? E ela fala umas coisas aí pra ele que deixa ele um pouco preocupado, né? Ela quer reproduzir. E ele fica preocupado pra saber se ela já colheu a amostra ou não, né? Mas ele consegue se soltar. Ela não quer brigar com ele, né? Ela até abre uma escotilha pra ele seguir em frente. É, aqui a gente começa a observar desde o momento que ele vai enfrentar o Mistério e essa aqui, ele começa a perceber que certos vilões não estão atacando ele exatamente, né? Aí ele começa a achar as coisas meio estranhas, né? Como se os vilões não quisessem estar ali. Né? Aí ele entra numa sala que tá o Venom e o Carnificina. Ele começa a lutar com os dois, né? Sofre um pouco aí enfrentando os dois, né? Tem uma certa dificuldade. Mas aí num momento ele percebe que tá rolando um barulho muito forte na sala, que provavelmente tá bom, tem várias páginas de luta aí, na verdade, né? E ele conversando com a gente através da. E eles lutam. Narrativa. Lutam. É. É, que o Homem-Aranha pegou na língua do Venom. Pegou e arrancou, né, inclusive. Mas ele percebe que tem uma fonte de barulho e destrói essa fonte de barulho, e eles estão. Eles ficam lá, depois de apanhar, eles ficam meio desacordados. É, os simbiontes são sensíveis ao barulho, né? É, dá a entender que eles estavam sendo meio provocados, né? É. Lógico que, né, eles não precisam de muito motivo mais pra querer matar o Aranha, mas acho que eles estavam com um certo incentivo ali, né, pra ficarem mais agressivos. Agressivos, isso. E aí deixa os dois pra trás, mas na próxima sala ele encontra o Espantalho. Ah, aquele do Batman? Isso, aquele mesmo. Ah, por isso que o nome da história é Combate. Isso mesmo, cara. Mas então. Ah, uma viagem. Só que o Espantalho não ataca ele, né? A gente vê que ele tá chorando pelos corvos que estão mortos aí. Acho que quem colocou ele aí dentro do submarino não pensou muito bem o que isso podia fazer com os amiguinhos dele, né? E aí ele nem liga pro Aranha, apesar que o Aranha também não prefere não puxar papo, né? Achou melhor só passar pela sala. No fundo da sala, na hora que ele tá chegando, ele vê o Lápide sentado no sofá. Mas o Lápide também não ataca ele, ele tá meio que divagando nos no seus próprios pensamentos, né? Até conta um episódio que uma coisa aconteceu com ele pro Aranha, que ele falando, né, que encontrou que ele se achava o chefe, né, que ele foi o chefe do crime por um tempo, só que aí ele pisou em várias pessoas para conseguir isso e tal, que ele queria poder, e aí veio uma outra pessoa e tomou isso dele, e aí ele viu que ele é mais uma pessoa que era um degrau para outra, né, que ele não... Que ele, na verdade, ele, tipo, ele se dá conta que ele não é o centro do mundo, né? Não é o centro do universo. E tá lá, fica chorando, meio emo, meio. Agora, morto, sei lá. O Andrew Garfield, da onde chegou o Tobey Maguire? E aí o Aranha sai dessa sala sem precisar entrar em combate com ninguém. Aí ele tá aí ele percebe, acho que depois de passar um pouco de emoção, ele percebe que tá com o braço, tá com o ombro, acho que deslocado, né? Ele põe no lugar. E a gente vê as onomatopeias, as coisas são bem, como o desenho é muito louco, né? Elas são bem destacadas, né? Quando tem algum som, alguma coisa. Nessa página dupla aí, de certa forma, a gente vê que os quadrinhos são como se fossem engrenagens, né? Vai aparecer engrenagem. Onomatopeias aí. Sobre as onomatopeias aí, é meio que... É porque como é inspirado em jogo, o estilo assim, jogos tinha muito essas coisas. As batidas sempre tinham um efeito bem colorido, assim, pra mostrar que teve uma pancada e tal. Em alguns jogos, sabe? É, pode ter relação mesmo. Bom, e ele vai em direção a uma outra sala, e aí ele encontra o Nitro. E aí o do Nitro... Oi? Amarrado. É, preso a uma máquina aí, e aí o Nitro explica como funciona o poder dele, né, que é como se ele morre, toda vez que ele explode, né, que ele faz, gera energia, que ele, como se fosse uma explosão, ele é como se ele morresse por alguns instantes, só que a hora que ele volta, ele tá bem e todos à volta dele estão mortos, ele até explica que ele fez, acho que, experiências com ele mesmo pra enfrentar o Homem de Ferro, né. Aliás, foi ele que nos quadrinhos começou o negócio da Guerra Civil lá. Foi ele que explodiu e matou as crianças lá da escola e jogou opinião pública contra os heróis. Ah, foi ele? Foi. Nem lembrava. Foi? Os novos guerreiros estavam naquele reality show deles lá e ia atacar um bando de vilões. Ele era um deles. Ele explodiu e levou a metade da cidadezinha lá. É, eu lembrava da explosão, mas não eles lembrava. Tinha escola lá e já era. Bom, mas aí o Aranha fala que quer, pode tentar ajudar ele, né? Pode procurar o Reed Richards pra tentar consertar ele. Mas ele fala que não tem conserto, mas que quer consertar o Aranha. E aí explode. E o Aranha perde mais uma vida, né? É. E termina mais uma edição. Na edição número 4, a gente começa com ele pensando... Aliás, a gente vendo o que aconteceu, né? Meio que antes do Nitro... Quando o Nitro começa, acho que tem a reação que vai explodir. Ele descobre uma escotilha e sai... E consegue sair da sala que ele tava, mas a hora que o Nitro explode, ele é lançado pra longe no oceano. Ele se enfiou naqueles lança-torpedo lá. Ah, provável. É, parece. Quando ele explodiu, a força da explosão jogou ele como se fosse uma rocha, um torpedo mesmo. Entendi. E aí a hora que ele cobra consciência, né, ou sai da água, ele tá numa praia, né, a princípio, a gente não... Não vê onde que é. É o Lost de novo. Aí, só que aí ele fica desacordado por um tempo. Ele acorda numa cama de hotel. É, na Mansão Spencer. Mansão Spencer? É o Spencer. Ah, não entenderam a referência. Não. Então, bora continuar. Tá Então tá. Bora continuar. Mansão Spencer é porque a Mansão Spencer fica de Resident Evil, o primeiro jogo. Chama tá. Spencer? Nossa, não lembrava disso não. É. É. Não, quando você falou Spencer, como é que tem um gazilhão de vilões, eu já pensei no Spencer Smith, o Smite. Não. E aí o Aranha acorda, e quem que ele encontra, Magaren? Quem? O Fred Mercury? O Sergei. Encontra o Kraven. O Sergei, esse aí sabe. Só que aí ele, aparentemente, como os desenhistas e o roteirista, ele também usou um pouco de drogas, né, que ele tá meio... Ele tá meio efusivo demais também. Um pouco de droga usava o pessoal dos anos 70. Isso é comprovado. Mas isso aqui eles usam é ácido mesmo. Ele tá com um sorriso igual do Coringa, né? Mas aí ele fala que o Aranha é a grande caça. Os discursos de sempre do Sérgio Kraven. Só que aí antes de dar tempo do Aranha tentar fazer qualquer coisa, ele... Três vilões entram pela janela, né? Chacal, o Rhino e aquele ali é o Abutre? Não, o Escorpião. É o Escorpião, é esse mesmo. É, eles lutam, né? Sem muita conversa. O Chacal meio que chega, sei lá, saindo jogado. Como... eu acho que eles não calcularam muito bem, né? Na hora de entrar, o Rhino acho que atropelou ele junto. Eu acho que o Chacal não faz nada na briga. Eu acho que ele já chegou ficando desacordado, provavelmente. Né? Acho que ele tava na frente lá, quando falaram vamos, o Rhino... É, e aí ele não calculou direito. Bom, mas aí ele consegue, pelo menos ele derruba o Rhino e o Escorpião. Tem um quadrinho aqui que o Rhino tá tipo com a... Enfiou a cabeça na parede lá tentando soltar e o Chacal tá no chão. É verdade. Eu acho que provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. Acho que eles não calcularam muito bem. É igual o roteirista e o desenhista aqui que não calcularam muito bem a quantidade de tóxicos. Enfim, aí o Escorpião leva um tiro. Né, leva um tiro, né? O Kraven, assim, aí o... Não dá pra não, falar nada nessa história. Não, mas é isso mesmo. Aí o Kraven mirando... Iguana aqui? Iguana, né? Ah, se não for o lagarto, ou é o iguana. Eu acho que não é. Não, mas eu acho que não é o lagarto, não, por essa... Por esse moicano que ele tem na cabeça. A não ser que o lagarto tenha aderido a um outro estilo de penteado, mas eu acho. Ah, sei lá, a última vez que eu vi o lagarto ele tava com Black Power, quase. Bom, mas eu creio que seja o iguana mesmo. É. Mas aí o Kraven tá mirando a arma no Aranha, mas ele percebe que ele tá mirando pra trás, né? E ele percebe que tinha um monstro atrás dele. E aí o Kraven ajuda o Aranha mais uma vez, né? Porque aparentemente ele que atirou no Escorpião. É porque o Kraven é daqueles vilões que quer matar sozinho o herói, sabe? É, ele fala que é pro Homem-Aranha correr, e se ele conseguir sair da ilha, ele vence. Se não, a cabeça dele vai parar na parede do Kraven. Ah, ele obedece, né? Ele prontamente acha inteligente obedecer o Kraven e sai correndo. Ele até fala que houve um... Ele fala não, né? Ele ouve um grito enquanto ele tá correndo. Ele acha que é a voz de quem mesmo? Do Tarântula, né? Então ele acha que devia ter mais pessoas. E provavelmente, como o Kraven não sabe jogar em equipe, ele deve tá caçando os outros também. Aparentemente o Kraven, na verdade... Bom, apesar que vai explicar, né, o que aconteceu com o Kraven depois... Só uma coisa, segundo o Marvel Wiki, isso aqui é o lagarto mesmo, aquele lá. É o lagarto? Kurt Connors. É o lagarto mesmo? É. Na lista de personagens da edição, tá o lagarto. Entendi. Uma coisa que eu queria aqui dizer também, novamente sobre a arte, é que, novamente uma inspiração do filme. O lança-teias dele é muito parecido com o lança-teias do primeiro filme do Homem-Aranha, de 2012, do Espetacular, né? Espetacular Homem-Aranha de 2012. Só podia ser ele. O Raimi não usava a lança-teia. É. O do Raimi tinha teia orgânica. É. E o estilo dessa página aqui que tá o Aranha correndo é a máscara do Aranha. É verdade. E meio que o olho do lagarto de um lado e a máscara do Aranha do outro. Isso. É verdade, isso não tinha reparado. Eu reparei agora porque o Marco Garim falou. Bom, mas aí ele resolve descansar um pouco em cima das árvores, né? Ele encontra lá o Coruja. Na hora que ele acorda, ele tá sendo observado pelo Coruja. Aí ele fala, vamos, em vez de lutar, me ajuda a fugir, vai. Vamos fazer uma coisa diferente. Tudo bem. É, aí o Coruja explica, né, que todos eles foram meio que contratados, né, pra participar desse jogo. Mas que o Kraven pirou e tá caçando todo mundo na ilha. O Kraven usou aquele negócio que ele toma lá, acho que em excesso e... Usar o que os roteiristas e o desenhista estão usando aqui. É. E nessa página do Coruja também tem aqui nos cantos das páginas aquele poemazinho lá da última caçada de Kraven. Tal do tigre da simetria lá. É a versão do Kraven pra um poema que já existe, não é? Se eu não me engano. Sim, terrível simetria. É isso. Aí aqui, aranha, aranha, viva a chama, que as florestas da noite inflamam e blá blá blá, e assim. Da caça aí. Mas aí o Coruja fala que então vai ajudar ele a sair da ilha, que ele quer que o Aranha, tipo, chega a pessoa aqui que contratou eles pra acabar com essa loucura, né, que ficou. Só que aí, quando o Coruja tá voando com o Aranha, ele toma um tiro. Eu ia falar headshot, mas não foi, foi neck shot. Neck shot, isso mesmo. O olho do Kraven dá um brilhinho meio cable, sei lá. É um poder novo que ele tem. Aí o Aranha cai igual o Homer caiu no desfiladeiro lá, quicando. Acho que ele cai igual o Toby, quando tá sem os poderes lá. Também. Inclusive, acho que ele levanta falando my back. É. Fala que foi acampar com o tio Ben, que ele tava reclamando, mas por isso que ele não gostou de acampar e o blá blá blá. É. Aí ele voltou pro barco. Que agora essa lembrança é uma lembrança doce pra ele. É, frequentemente ele fica se lembrando do passado dele conforme vai acontecendo as coisas. É, ele pega um barco, primeiro ele enfrenta o Kraven, meio doido lá. Meio não, totalmente. Ele tá sem teia, mas aí ele fala que os cartuchos de teia ficam com uma certa pressurização, né? Mesmo sem fluido. E aí ele fala pro Kraven que montou um sinalizador, ele vai chamar os Vingadores e Nick Fury e tal. Só que aí a hora que o Kraven... E os X-Men, não esquece os X-Men, Batman, Marvel, e os X-Men. Se é a hora que o Kraven vai tentar destruir isso, joga um monte de areia no olho do Kraven e fica fácil pro Aranha, pra gente desacordar ele, né? Não mostra, mas facilita. Ele se pirulita no barquinho lá e descobre que tá em Marrocos. É Marrocos? É Marrocos. Marrocos. É, o Coruja tinha falado já que era que estão próximo de Malta, né? Ah. Que era uma ilha não cartografada próximo de Malta. E aí ele vai para lá, só que aí a hora para que onde? Ele chega tá o... Paraguai. Isso. Só que a hora que ele chega aparece o Justiceiro. Não. Não, pera. Um cara é aleatório lá que dá um tiro. Aí sim um headshot. Aquele genérico. Pronto, agora crédito zero. Continue sim ou não. As fichas acabaram. Agora é a última partida. Acabou. Game over. Continue. Faz código pra ter 99 continues. Ou 99 problemas. Sim, olha aqui na capa da edição 5 a gente vê o lança-teias melhorzinho. Pode ver que é bem parecido com o lança-teia do filme Espetacular. Assim, é redondinho, né? Pra fora. Bom, mas aí começa ele pra variar, ele ficou desacordado um tempo, né? Isso aconteceu quantas vezes nessa história, hein? Acho que toda a história. Acho que toda vez que ele cai, ele fica desacordado e acorda de novo, não sabe onde tá e. Bom, apesar, coitado, né? Dessa vez, mais que justificável, né? Tomou um tiro na cabeça, pegou de raspão. Mas, né? Desculpa. Aí a hora que ele acorda, tem um vilão tanto quanto esquisito aqui na frente dele. Você conhece, Magari? Ah, tem vários vilões aí. Tem o Hipno, tem o... Não, mas o que tá com... Tem esse negócio de bobo da corte na camiseta. Bom, aí ele fala que ele avisa todo mundo que a Aranha acordou, né? Pra eles ficarem ligados, mas aí... Mas aí ele começa a sentar a porrada em todo mundo. Ele consegue se soltar. Fala, dane-se. Vamos mais conversar, não. Vou sair na porrada. É, ele fala que tá extremamente esgotado, tá. Mas, né, precisa dar um jeito e sair sentando a porrada em todo mundo. E perdoa ninguém. Nessa página aqui fica até uma arte bem diferente, né? Muda um pouquinho o estilo da arte, um negócio meio pintura, né? Na página 98 e 99 do encadernado. Uhum. Inclusive essa arte até vai se repetir mais pra frente. É. Aí ele conta a história do tio Ben, né? Que quando comprou o anel pra dar pra tia May. É. Que ele trabalhou duro, até exaustão pra conseguir e tal. Bom, mas ele senta pra lá de um monte de gente e a hora que ele vê o Mancha, ele sabe que não tá muito em condições de enfrentar ele, mas... Enfrentar um vilão tão poderoso assim. Mas é um vilão, então pode ser um vilão não tão poderoso, mas que, né, pelo poder dele, acho que dá um certo trabalho, né? Mas é o que eu falo, o vilão Mancha é poderoso. O pessoal usa ele só de zoeira mesmo. O Mancha, eu lembro mais do desenho de 94, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Mancha foi no desenho. E aí ele passa por um dos portais que o Mancha criou, e vai parar onde tá o... o sniper, né, que atirou nele antes. E a gente começa a ver na diagramação da página que começa a revelar quem é a pessoa, quem ele acha que é a pessoa por trás, né, de tudo isso. A pessoa que tem o recurso necessário. É, ele tinha que comentar um pouco antes, né? Ah, na primeira edição, acho que no segundo ele chegou a falar. Mas que os vilões não tinham. Pois é. Não estava. Tava tendo peso, não era. Mas era músculo, não era gordura, essas coisas. Pois é, então quem tava por trás é quem? Vincent D'Onofrio. Pois é. Inclusive, podemos reparar até aqui nessas páginas que vão seguindo aqui, a partir do mancha, no topo de cada página um rosto. Certo. Um rosto musculoso se formando. É. Mas mistério. Aí a hora que ele vai. Não, pera. A hora que ele vai enfrentar o seu Madruga aqui. É, o seu Madruga Sniper que atirou nele, o cara fala que não quer lutar, entrega pra ele o telefone com contato do empregador dele, ele percebe que é um número local e vê que tem um prédio próximo do Fisk ali, né? Ele vai lá numa das escolas de idiomas lá. Isso, em inglês, espanhol, lá em Marrocos, né? Lá em Marrocos. Tá certo. Inglês. Aí chega lá, tem o Duende Macabro e o Duende Verde. Ele acaba com eles dois rapidinho. Ele percebe que são impostores, né? Que não são eles de verdade. É, tudo cosplay da Comic Con. Tá tendo um com um pouco mais de grana, né? É, financiados pelo rei. É. Né? E aí, que chega aquela cena que o Magaren comentou antes, né? Que é tipo cena de fase de. É aí que eu falei, Dante, eu não vou mais contar essa bosta. E aí ele começa a enfrentar aqui na. A gente vê primeiro o He-Man, né? Aqui embaixo. É, eu ia comentar isso. Até o He-Man ele enfrenta. É o canguru. Aquela a coelha branca aqui. Coelha branca, né? Tem o alfabeto ali, tem o Hypnose, aliás, o dançarino lá. Tem um monte. E aí ele começa a sentar porrada um monte de gente, né? É. Na próxima página agora. Acho que até ali a gente vê o urso, né? Também, no meio. Tem, praticamente tem todos os vilões do Aranha aqui. Tem o Metaloid. É o Metaloid, era o que eu ia falar. Tem o Metaloid ali no meio, tem um bicho abelha ali em cima, que eu não reconheço. Tem um abutre genérico ali com asas. Tem vários abutrezinhos aqui também, uns caras abutre aqui, uns caras com asa. É que ele já tinha enfrentado antes. É, já tinha aparecido em outras histórias esses abutres também. Tem um. Esse aqui no canto aqui, meio uma asa de mosca, sei lá. Sim. Quem é? Então foi esse que eu falei que eu não faço ideia. Parece uma mosca. Bobear é uma mosca mesmo. Sim, sim. E do lado dele tem um bicho que parece meio que um simbionte também. É, se é pela coloração, não sei, mas bobear pode ser aqueles caras, como tá aparecendo várias coisas antigas, aquele da Guaracnocida lá da Saga do Clone. Pode ser. Enfim, tem um monte. Foi aqui que eu parei de falar, dane-se. Acho que eles tinham aparecido 20 vilões até agora e nessa página eles puseram os outros 79. Bom, mas é a hora que ele passa do mundo que tá mais destruído que qualquer coisa, ele vai até o. Tipo, é bem aquele. O Streets of Rage, né? É, que a fase final é um corredor, né? É isso que eu ia falar, um corredor e chega no final. Não, o próprio jogo do Justiceiro faz final um corredor e no final tem a sala com o Rei do Crime lá. Eu entendi mais ou menos, uma grande que sua ligação tá falhando um pouco. Tipo o jogo do Justiceiro. Justiceiro? Também. É. Ah, tá. Que tem o Justiceiro e o Nick Fury. Uhum. Bom, mas é a hora que ele entra na sala do chefão final. Realmente, quem tava lá era o Rei do Crime, mas também o filho dele, né? O Richard Fisk. E aí ele descobre que. Aliás, primeiro ele não descobre, né? Ele já chega sentando a porrada, né? No Rei do Crime. Né? Até que o Rei do Crime apanha um bocado nessa parte. Ele não queria revidar. É que, mas como a aranha tá cansadaço, né? Aí ele acaba dando um soco no estômago. Tanto, logo que eu cheguei nessa parte, a viagem já tava tão ácida. Quando falaram Richard, eu falei, caramba, agora é o pai dele que voltou. Mas não, para. Aí começa a rolar uma conversa entre o Richard e o pai. Na briga entre o Homem-Aranha e o Rei do Crime, volta aquela arte que eu falei, meio pintura. Uhum. E aí eu explico que quem organizou tudo isso foi assim, foi financiado pelo Rei do Crime, mas quem pensou e organizou tudo isso foi o Richard, né? Mas na cabeça dele, ele tava querendo ajudar o Homem-Aranha, né? Porque ele falou que ele sabia que o Homem-Aranha ia conseguir dar conta de todos os vilões. E se ele conseguisse, ele combinou com o pai dele que o pai dele ia deixar ele em paz, né? Ah, sim, muito justo. Então, muito vou legal. Mandar um gazilhão de vilões pra te matar. Se você sobreviver, você vai se livrar de um aqui. Se você não sobreviver, e foi mal, tava tentando ajudar. Só que, né, o que o Richard não combinou com o pai dele é que ele seria o chefão final, né? Da coisa, né? Que ele ia levar ele até lá, né? Mas aí ele sai de lá, que aí o rei do crime não faz nada, né? Não sei como ele não desmagou a cabeça do Richard antes de sair, né? E aí, a hora que ele sai, acho que o GPS dele ficou ligado esse tempo todo, que ele encontra a Mary Jane em Marrocos, não sei como, né? Ela disse que foi até o Marrocos que viu o Homem-Aranha no noticiário. Ah, é verdade. Isso, eu queria ter essa grana, viu? Ai, meu Deus, tem alguém em perigo lá na Europa, preciso ir lá ajudar. Aí termina. É, termina com os dois juntos aqui, tal, com aquela pintura de novo. Termina a viagem de ácido aqui, não sei o que estão fazendo aqui. Sinceramente, a história é doida e tal, mas ela poderia ter se salvado pelo final. Mas o final é muito mais confuso que a própria história. É um final, ou parece que foi tudo feito às pressas o final, pra caber nas 5 edições. Pode ser também. Ou os caras queriam terminar o trago lá e falar, faz qualquer coisa aí, vamos lá. É, parece que foi isso mesmo. Bom, mas então, vamos àquela parte que todo mundo adora, as notas. Notas, bom, uma viagem. Então, Magaren, começa aí dando suas notas. Minhas notas aí. Então, eu, bom, sol, minhas notas, nota musical, sol, dó, ré, mi, fa, sol, lá, si. Não. Ah, não? Magaren, volta, Magaren. Magaren, sua nota. Então, a nota, quando anunciaram essa revista, lá em 2012, eu acho. Eu até fiz um post no Aracnofo comemorando, porque a última Marvel Knights do Aranha tinha sido legal, tinha sido a do Caído Entre os Mortos. Eu falei, vai ser uma coisa boa, aí saiu isso. Por isso que eu falo que não dá pra confiar na Marvel. Então, a história é uma droga, eu tô letárgico ainda de ter lido essa bagaça, não sei o que eu tô fazendo aqui, cadê eu, socorro. Eu vou dar uma nota 1, por causa do monte de vilões toscos que aparece, que eu gosto, mesmo que você não reconheça quase nenhum lá no meio. É verdade. Um ponto pela tentativa de fazer um layout diferente para as páginas, mas talvez se eles tivessem feito isso sóbrios, tinham ficado legal. E acho que só. Então, quando ficou 3? Duas. Dois só? Tá dois. Tá dois, tá de bom tamanho. E você, Miller? Bem, eu vou dar notas por etapas e não por pontos, como o Matheus fez. Eu daria uma nota 8 pela arte, porque a arte eu até que gostei, achei legalzinho, diferente. Ela tá no estilo da história, né? Tão doida quanto a história, mas se a história fosse uma história normal, talvez a arte no estilo normal também sobressaia. A arte eu gostei, achei interessante, vou 8. O enredo da história eu dou 1. E os vilões e tal, também gostei porque aparece vários vilões e alguns até com visual diferente, como naquela parte do avião. Eu gostei até dos visuais também. Aí, sobre esse negócio dos vilões, a aparição dos vilões, eu daria uma pontuação também, uma nota 9, só pelos vilões. É basicamente isso. E o acabamento da Panini e tal, que a história não merecia esse acabamento legal, mas o acabamento foi até bom. É bom trazer esses mais conteúdos do Homem-Aranha nesse estilo. Na média, isso aí dá pra... 2, 9. O enredo, como foi 1, aí desconta muito da média lá. Ah, o enredo tá, foi 1? Mas quanto que você deu pra apresentação? A história geral, a apresentação, né, o encadernado e tal, eu daria uma nota 9, porque também a minha edição veio um pouquinho amassada. Então tá, então a média das suas notas dá 6,75. Calculasse aí, foi na calculadora? Não, na planilha. Planilha aqui, pô. Mas o Eric não tá. Não, o Eric é o mas... voltante já. É, mas a hora que o Eric não tá, que chega na hora da nota, eu já abro a planilha, porque eu sei que alguém tem que fazer o trabalho sujo. Ah, claro. Mas então, eu gostei da história. Eu acho que realmente a gente pode considerar, não, lógico que não achando que eu sou mais que ninguém, mas realmente a história não é pra qualquer um, né? Porque é uma apresentação muito, muito diferente de qualquer coisa que a gente tá acostumado em histórias de herói, né? É, mas eu já li algumas outras graphic novels com uma apresentação meio praticamente à base de drogas, né? Que nem essa. Mas eu gostei da história, acho que é uma coisa que realmente se tem um vilão com muito recurso financeiro, por que não, né, fazer algo nesse sentido, né, com um herói, né? Achei interessante a história, não achei, nossa, que demais. Gostei de ver diversos vilões, né? A arte em si, realmente, acho que, como o Magaren falou assim, é uma arte legal, mas que ela se torna muito confusa, né? Confusa demais, né? Não que ela tenha que ser certinha, mas do jeito que foi, realmente acho que passou um pouco aí da medida, né, da loucura da arte. Mas mesmo assim eu achei uma história bacana. Não sei se realmente valia um encadernado desse, mas por mim podia ter saído de alguma outra forma mais conta, né? É. Era melhor jogar isso na teia e jogar os inimigos superiores como encadernado desse. Pode ser, acho que era uma opção. Mas então eu vou dar uma nota 7 pra ela. Pois é, como você falou do enredo aí, o enredo eu também achei interessante, mas o problema que estragou foi o final, que eu achei muito corrido, muito apressado, não quiser fazer tudo em duas páginas, poderia ter sido maior. É por isso que pra mim foi o que estragou a história. Eu não concordo, e mesmo essa, apesar de assim, a diagramação, ela... A diagramação não, né? Não sei se esse é o nome correto, mas a disposição dos quadros, ela é bem irregular e confusa, mas você geralmente consegue entender. Tem um outro momento que fica, que você fica meio perdido, tipo, pra onde que eu vou agora, né? Se eu tô comprando um quadrinho, pra onde que eu vou agora, né? Nesse final, eu não entendi a ordem. Na penúltima página, né? Eu não entendi a ordem dos acontecimentos aqui. Então, bom. Então, considerando as nossas três notas, a gente ficou com uma média de, arredondando pra baixo, 5 pra essa história. Tá bom demais. Aparentemente, se o Preston estivesse aqui, acho que essa nota teria sido um pouco maior. Ah. Segundo o Eric aí, acho que o Preston gostou dessa história. Mas ele pode comentar lá no post, falando o que ele achou. E é isso. Miller, faça seu jabá, por favor. Sim. Só gostaria de falar, né, do meu site, que alguns aí vocês já devem conhecer, né? O Mancadas do Aranha, .blogspot.com. A versão oficial, essa. É, o Mancadas do Aranha, né? E não as Macacadas do Aranha. Eu detesto esse Macacadas. Viu? Everton, se tu estiver ouvindo aí. Você para. Mas é o Mancadas do Aranha. Joga no Google, qualquer coisa você acha lá. Ah, vai estar o link aí. Tem... O Eric vai colocar o link no post. Ah, é, vai colocar aí o link aí embaixo no seu vídeo. Vai o vídeo colocar... tá aí embaixo, tá vendo aqui, ó, aqui embaixo. É só rolar aí o mouse aí e você vai ver o link aí. Bancadasdoaranha.com, acessa lá, tem uns conteúdos interessantes e tal, e vê lá. Muito bem. E você, Magari, faça o seu jabá. Ah, não sei, jabá, bro, vai lá na farmácia aqui, deixar minhas fontes aqui de... Uma viagem, acabou a história. Bem-vindos ao Trip View. Arnaldo já terminou. Então é isso, meu povo. Obrigado pela sua audiência. Já que essa é uma história estilo de jogo, vamos lembrar a clássica lição que os jogos antigos de arcade nos ensinavam. Vencedores não usam drogas. Ou você vai acabar fazendo uma história dessa. Isso aí, minha gente. Então falou, até a próxima. Até, uma viagem. Oh, e aí, ó. Game over. 99 problemas, todo mundo tem. Eu vou falar os meus, vocês devem ter também. Meu fogão não funciona, meu cartão foi clonado. A porra da insônia só me deixa acordado. Tenho que tirar o siso, mas não tenho coragem. Já é a terceira vez que bato com meu carro na garagem. No trabalho tenho 3 relatórios pra entregar, mas não comecei nenhum, nem sei por onde começar. O escroto do Jonas já entregou outros 3. Roubou minha promoção, de novo esse mês. É difícil competir com PC lento demais. Quem mandou clicar num vírus há 3 meses atrás, mas o e-mail oferecia mais de 30 mil reais. Com esse dinheiro eu pagava o empréstimo dos meus pais. A moça da recepção me odeia mais que geografia, só porque um dia eu esqueci de dar bom dia. E no bebedouro eu nunca sei sobre o que conversar. Não gosto de futebol, não tenho nada a acrescentar. Meu iPhone tá quebrado, ele reseta do nada. Seguindo com hérnia de disco, rimando na quebrada. Quando eu digo quebrada é porque a coluna tá quebrada. Tô fazendo RPG que até deu uma melhorada. Minha mãe reclama que eu não ligo que eu vivo sumido, mas ela só me compara ao meu irmão bem sucedido. Meu colesterol tá alto, tenho que reduzir. Meus amigos nunca topam quando eu chamo pra sair. Tô tentando cancelar a minha net, a minha team, mas toda vez que eu ligo eles só mentem pra mim. Então a internet fica sempre ruim, e quando eu tô no YouTube o vídeo traz. Tenho vertigem, não consigo ler relógio de ponteiro. Acho difícil ler legenda e ganho pouco dinheiro. Tô ficando careca, tenho medo de avião. Tenho ataque de pânico, sinal estranho em minha mão. Eu não sei em quem votar, fico gripado com frequência. Quando falto o trabalho, ninguém nota minha ausência. Eu odeio dividir meu pacote de biscoito. Eu nunca consegui chegar em 2048. Tenho pedra no rim, tenho a vista ruim. Eu queria um PS4, mas me falta din-din. Eu tenho medo de agulha, preciso me exercitar. Gasto todo todo o meu tempo em Battlefield GTA. Perdi minha carteira de identidade. Tentei ler crime e castigo, só cheguei na metade. Com leitura eu sempre tive muita dificuldade. É porque eu tenho TDA e é lá um dirigível. Eu tenho cara de otário, eu vou ter que ser mesário. Não entendi a amnésia porque o filme é ao contrário. O meu fone só sai som de um lado só. Não toco bem violão, só sei a escala de dó. Tenho fobia social, perco tempo no Facebook. Odeio o meu desktop, quero mudar pro notebook. Meu aluguel tá pra vencer, preciso passar num concurso. Queria montar um empreendimento, mas me falta recurso. Quando eu disser ar-condicionado, vocês dizem quebrado. Ar-condicionado, quebrado! Não tenho onde dormir nesse calor desgraçado. Você deve me entender, você tá ligado. Que eu não consigo fazer ele ficar ligado. Que foi? Porta fora tomada. Eu te odeio, Jonas. Vivo no trânsito, eu tô sempre atrasado. Todo fim de semana, a 8 me acordado. Meu scanner tá quebrado, não consegue fazer cópia. Tenho quase 30 anos e não tenho casa própria. Meu cachorro me odeia, meu chefe não me suporta. Tenho furos nas meias e rachaduras nas portas. Meu AP tá com goteira, desktop esquentando. Os livros de autoajuda não estão me ajudando. Eu tô sempre estressado, eu sou muito desastrado. Eu tô tentando evitar de andar olhando pro lado. Eu sou hipocondríaco, viciado em Tilenol. Tento não ler sobre doença e evito pegar sol. Acho que tenho enxaqueca, sonho que tô caindo. Quando termino minha piada, ninguém tá rindo. Não decorei os planetas, só sei até Saturno. Tô sem plano de previdência e tenho terror noturno. A cada dia a vida vai ficando mais difícil. Vou muito no McDonald's, tá até virando vício. Tenho que fazer a barba, senão vão me demitir. Mas eu não vou fazer, porque eu não tô nem aí. And if you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. If you're having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Eu tenho medo de abelha, mariposa, cobra, tubarão e ebola. E de um possível apocalipse zumbi, porque eu não ia sobreviver.